Já reparou as nuvens? Elas são azuis. Elas se movem de canto para canto, de espaço para espaço. Vão levando todas as forças negativas de dentro da casa, levando tudo para as ondas do mar sagrado. Azul, azul da força. De Odin, príncipe do vento. Eu acho que o jovem de hoje em dia deve ler e se informar, ver bem as coisas como são, pra poder contestar as coisas de forma clara, não só rimas em vão. Algo no ar, contrariado, o nego chega pra reclamar fortes momentos de tristeza. De um gás que sobe, mas se sobe, parceiro, tu tá forte. Em trampo inspira sorte, guerreiro que resolve, socorre. Não dispensa o cano e corre, não é lock, é tipo um pixinguinha nos acordes. Mesmo sofrendo alcança as águas de riacho doce. Onde quer que estar esteja, vai estar protegido. Aquele que nos dito bem também fora menino. Me sinto motivado de prioridades. Na cidade pressionado por necessidades. Só maldade pra invadir Coban e Lares. Um qualquer quem sabe, pra comprar um Cadillac mais tarde. Do tipo sem caos, só boa imagem. Um descendente dos Palmares, é você sabe. Os manos do outro lado da muralha, aquele salve. Pra quem sabe, na próxima visita à liberdade, a paz alcançará na sua com o amor do pai. Seguir firmão serei capaz, e sempre, sempre mais o Criador fará de ti um bom rapaz. Se passa o tempo e eu vou vendo, várias no veneno, é sempre assim na zona sul. Ladrão bom vai embora cedo, para a permanência do sistema carcerário. É a decadência, a fraude na lei do mais fraco, existente na mente de quem anda errado. Falta emprego pra aqueles que pegou pesado. Onileu, pai Ogum, Ayeyeu, mãe Oxum, filho de Zambi. Cansado de ver sangue aqui na sul. Odar, odar ao povo preto, seja obsoleto, talvez mais ligeiro. Faça tudo em segredo, a liberdade vem primeiro. Meu clone, meu espelho, sem sossego, sem emprego, no perreio, daquele jeito. Peço ao boiadeiro, ouça o meu apelo. O povo está crescendo, fique atento. Odin, ordene o vento. No mar um barco pra rimar tem que ter remo. Independente não de mim, mas também sim, vários pretos. A criançada faz do rap seu espelho. São Cosme e Damião, deles proteção. Na saída do campão, na final do Coringão, na passeada do Centrão. Paz para o povão, Osazie, gente na Bahia, baiano. Seja escudo desse mano que se encontra em planto, que por engano treitou com fulano. Hoje é seu dia, perante a lei do homem o cano. Ó Senhor que gire o mundo, eu peço a cor pro subúrbio. Existe força suprema, problema pra ciência. Lá no canão somente Deus me dá certeza. Das incertezas, inclarezas que seus filhos pais. Os perdoe, pai, eles não são capazes de viver em paz. De forma irracionais, ambiciosos, se lembram de Jesus pra ir ao pódio. E em seus olhos vejo um ódio diabólico. A figura do Senhor tá sempre em pele de leprosos. Aquele que nasceu, porém, em Jerusalém, fora traído, porque do inimigo quis o bem. Sem pesadelo, na paz ou por inteiro. Demorou, aqui estou, de mente afoita, ligeiro. Me dê ao menos tempo pra orar, pedir pra Oxalá me preparar pra fama. Bater cabeça no gongá, só na manha. Vou tomar banho de abô, das ervas de Aruanda. Quem não conhece, enfim, eu sei de fama, mas nada contra. Várias demandas arrematadas na Umbanda. Zé, em ti carrego a fé desde criança. Deus menino, meu pastor, console a nossa dor. Guerras, intrigas de família é um horror. Nossa Senhora olhe por todos, Jesus faz pelo povo. A terra, a água, o mar e o ar, a natureza e o posto. Santa Clara clareou, agora que estou de mente erguida, vou que vou. Como Cristo Redentor, de graças ao Senhor. Sem dinheiro e com amor, lutou e conquistou. Culpados perdoou. Quem crucificou tentou provar que não errou, se apavorou ao ver que Deus menino então ressuscitou. Quero axé, dobro que ele é o canão, vejo os irmãos e vou na fé. Assim que é, assim que é. Eu quero axé, dobro que ele é o canão, vejo os irmãos e vou na fé. Assim que é. Algo no ar, contrariado, o nego chega pra reclamar fortes momentos de tristeza. De um gás que sobe, parceiro, tu tá forte. Algo no ar, contrariado, o nego chega pra reclamar fortes momentos de tristeza. De um gás que sobe, parceiro, tu tá forte. mano, firmeza, fala sempre com clareza. Está contra a realeza que ostenta essa pobreza. Mas vale a liberdade e o bem que ela te faz. Liberdade é tudo aquilo, liberdade é muito mais. Peão não embala no domingo de sol, andando de skate ou jogando futebol. A raça unida jamais será vencida. A raça unida é o que pega, é o que liga. Se liga, me diga se a vida aqui não merece uma chance. Fora do pesadelo, esperto no lance. A vida vivida de um modo simples é bem melhor pra mim. A vida vivida de um modo simples é bem melhor pra mim. A aparente possibilidade de mudar as coisas. Definitivamente não vou me deixar pra trás. Não mais, não mais, não mais. O estado pleno da sabedoria é o dom mais elevado. Renovando e transformando, mudando todo o quadro. Eu tô ligado, Chorão e Charlie Brown, sabotagem lado a lado. Família é RZO, então eu sei. Renovação me traz a brisa a cada medida. Unidos um dia então, seremos nós a justiça. Nós a justiça. Essa eu fiz por vocês, irmãos, mãos, mãos. Essa eu fiz por você, ladrão, drão, drão. Essa eu fiz por vocês, irmãos, mãos, mãos. Essa eu fiz por você, ladrão, drão, drão. Deus, deixe-me poder seguir, por favor, Deus.